vida é só cantando que devo. Se liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em minha vida a esperança de um dia entrar no céu, ele garante assim. Oh, eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz é em mim. Oh, eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Todo homem é iludido, o inimigo o atrai. Oferece muitas coisas e se cai. Oh, Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome, diga o nome. A última esperança pra esse mundo é o Senhor. Entregue a Ele o teu sofrer. A solução vai te dar, venha como estás. Quem é de Deus, levanta a mão assim. E vamos cantar quem merece. Eu agora sou de Deus. Sobra. Agora vamos explodir essa nação, só vocês. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Deus, eu vivo só pra Deus.